Seção 28 de Joanna Eyre, de Charlotte Brontë. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Narração de Raquel Moraes, Belo Horizonte, Brasil. Seção 28, capítulo 28. Estamos na tarde do segundo dia de viagem. O cocheiro não me pôde levar mais adiante pelos 10.000 réis. Tive que descer em um lugar chamado Cruz Branca. A diligência já está a 1 milha de distância. Estou sozinha e descubro que me esqueceu o embrulho. Estou absolutamente destituída de tudo. A Cruz Branca não é nenhuma vila nem lugarejo. É apenas um pilar caiado no encontro de 4 estradas. A vila mais próxima que seus braços apontam dista 10 milhas. Por toda a parte estende-se a charneca guarnecida no horizonte por montanhas ondulantes. Apesar de atualmente não ver viajante algum, receio ser descoberta aqui na solidão. A gente admirar-se-ia de mim, questionar-me-ia, e minhas respostas só poderiam soar inverossímeis, excitar suspeitas. Dirijo meus passos para a charneca, seguindo as curvas de uma vala estreita, até achar abrigo debaixo de um alto rochedo. Aos poucos, acalmo minhas apreensões de ser atacada por algum touro ou vista por algum caçador que passe. Mas para ir adiante e pedir esmola e pouso e aguentar desconfiança e repulsa, já não tenho coragem nem força. Apalpo o tapete de plantas. Está seco e ainda quente pelo calor do dia de verão. E do céu cintila uma estrela amiga exatamente por cima do barranco. Cai pouco orvalho. O vento dorme. Esta noite serei hóspede de nossa mãe comum, a terra. Que me há de agasalhar sem paga? Colho uma mão cheia de frutas silvestres e como-as com o último pedaço de pão que comprei em uma vila. Depois deste repasto de eremita, digo as rezas da noite e deito-me na alta urze. Cubro-me com xale dobrado e encosto a cabeça em um cômoro de terra. Poderia sentir-me feliz se não fossem os pensamentos no Sr. Rochester. Meu coração treme por sua sorte, lamenta-o. Queria estar com ele. Ponho-me mais uma vez de joelhos. Erguendo os olhos, vejo a Via Láctea e sinto o poder do nosso Criador. Confio na eficácia de sua bondade e fico certa de que o Sr. Rochester está na mão de Deus, que eu há de guardar. Aninho-me de novo em meu berço, e doce sono me elimina as mágoas. No dia seguinte, porém, a fome pálida, macilenta, abeirou-se de mim. Que dia tranquilo, quente, belo! Oxalá pudesse viver sempre na charneca. Mas como minhas exigências humanas não se podem satisfazer como as das abelhas, que zunindo em redor de mim colhem o mel, devo sustentar o peso da vida, aguentar seus sofrimentos, cumprir com suas responsabilidades. Volto à Cruz Branca e tomo a estrada que me afasta do sol. Ando muito tempo, e exatamente quando penso que podia, em boa consciência, ceder à fadiga que me oprime e, assentada em uma pedra, entregar-me à apatia que me peia os membros, ouço o sino de uma igreja. Seguindo-lhe o som, entro num vale cheio de prados, campos e matas e permeado pelo zigue-zague de um riacho claro como um espelho. A proximidade da vida e do trabalho humano impressiona-me. Devo esforçar-me também por trabalhar e viver como os demais. Pelas 2 horas da tarde cheguei à aldeia. Na extremidade da única rua havia uma loja insignificante com alguns pães no mostrador. Com um deles poderia talvez recobrar um pouco de energia, pois o desejo de ter força e vigor voltou-me logo com a consciência de estar entre seres humanos. Deverei trocar alguma coisa por um daqueles pães? Pus-me a considerar. Tinha um pequeno lenço de seda, tinha luvas, mas não sabia como a gente procede em tais extremos. Era fazer experiência. Entrei na loja. A mulher, vendo-me respeitavelmente vestida e por isso julgando-me uma senhora, veio-me afavelmente ao encontro. — Em que posso servi-la? Minha língua, presa de vergonha, não proferiu o pedido premeditado. Não me atrevi a oferecer-lhe as luvas servidas, nem o lenço amarrotado. Pedi só licença para sentar um pouco, por estar cansada. A proprietária, desapontada, acedeu friamente a meu desejo. Deixei-me cair na cadeira, reprimi as lágrimas e perguntei, depois de breve pausa, se havia alguma costureira na povoação. Sim, há 2 ou 3 que dão conta cabal das encomendas. A senhora talvez saiba de uma casa nesta vizinhança em que precisem de uma criada? Não, senhora, não sei. Qual é o ofício principal neste lugar? Alguns são peões, e muitos trabalham na fábrica de agulhas e na fundição. Também mulheres? Não, o trabalho é só para homens. E com que se ocupam as mulheres? É difícil dizê-lo. Algumas fazem isto, outras aquilo. A gente pobre tem que se arranjar de qualquer maneira. A mulher ficou aborrecida com minhas perguntas. Uma ou duas vizinhas entraram. Precisou-se de minha cadeira. Despedi-me. Andei à toa pelo lugarejo, saindo e voltando. Uma vez, bati à porta de uma casa bonitinha. Uma mulher moça, assiada e de feições benévolas, abriu. Indaguei, com voz que se podia esperar de um coração sem mais ânimo e de um físico esgotado, se precisavam de uma criada. — Não, senhora! — disse ela. — Não temos criada? — A senhora talvez saiba onde possa achar qualquer emprego. Sou estranha e careço de ocupação, qualquer que ela seja. Com olhar duvidoso, sacudiu a cabeça e disse que sentia muito, mas não me podia dar informações a respeito, e fechou a porta, gentil e brandamente. Mas fechou-a. Se tivesse deixado aberta mais um momento, acho que ele teria pedido um bocado de pão. Já estava muito alquebrada. Quis esconder-me no mato próximo, mas a força imperiosa da fome foi maior do que a vergonha. A tarde adiantava-se enquanto me arrastava pela rua, qual cão faminto. Topei com a igreja e, ao lado dela, no meio de um jardim, enxerguei a casa do pároco. Pensei que tinha quase direito de pedir ali conselho e socorro. Bati à porta da cozinha. Apareceu uma velha. Perguntei se aquela era a residência do senhor pároco. — É, sim, senhora. — O senhor pároco está em casa? — Não, senhora. — Demora-se muito? — Sim, está fora. — Longe? — Nem tanto. 3 milhas. Foi chamado por causa do falecimento do pai e não há de voltar por estes 15 dias. — Está a dona da casa? — Não, senhora. Sou a única pessoa em casa. Não pude pedir-lhe esmola. Esquivei-me. Lembrando-me dos pães, do lenço de pescoço, das luvas, voltei à loja e, sopeando a vergonha, pedi à mulher que me desse um molete pelo lenço. Olhou-me com suspeita evidente. — Não, nunca vendi nada deste modo. Desesperada, insisti que me desse meio molete, mas ela não podia saber de onde eu tinha o lenço. — Fica com as luvas. — Não, para que me serviriam? Leitor, estes detalhes, ainda hoje, me causam arrepios e desfalecimento. Deixa-me ser breve. Ao anoitecer, passei por um camponês assentado diante de sua casa comendo pão e queijo. Parei e disse, — O senhor me dá uma fatia de pão? Estou com muita fome. Ficou embasbacado, mas sem mais nada, cortou um naco grande e deu-mo. Suponho que me tomou não por uma mendiga, mas por uma senhora excêntrica que tivera o capricho de obter parte de seu pão. Dobrando uma curva da estrada, sentei-me e comi. Não achei pousada. A noite que passei no mato foi fria e úmida. Pela manhã começou a chover. Repetiram-se meus pedidos de trabalho e as repulsas. Só uma vez provei alguma coisa. Foi quando uma criança, saindo de uma choupana, ia deitar uma tigela de mingau na gamela do porco. — Não me queres dar isso? — perguntei. Fitou-me, boquiaberta. — Mamãe, aqui está uma moça que quer que eu lhe dê o mingau. — Ora, filha! — replicou uma voz de dentro. — Se é uma mendiga, dá-lhe-o. O porco não precisa. A menina entornou as papas já meio duras em minhas mãos e eu devorei-as com avidez. Segui depois uma vereda pelos campos. À noite, as forças deixaram-me quase de todo. Considerei, por que era que me não podia reconciliar com a ideia da morte? Por que ainda lutava para conservar uma vida tão miserável? Era porque sabia que o Sr. Rochester ainda vivia, e porque morrer a frio e fome é uma sorte tão pavorosa que a natureza não se lhe pode render sem resistência. — Oh, providência divina, sustentai-me mais um pouco, ajudai-me. Dirigi-me. Cambaleando, já caindo, já arrastando-me sobre pés e mãos pela charneca e por pântanos, achei mais uma vez a estrada firme, e esta me levou diretamente para uma luz no meio de um arvoredo. Cheguei a um muro e as apalpadelas dei com o postigo. Entrei. A luz penetrava por uma janela meio coberta de trepadeiras. Aproximei-me e, removendo de manso a erva, enxerguei uma cozinha alegre pelo asseio e o rubor do fogo, que se refletia em tachos e panelas brunidos. Perto da mesa estava sentada uma mulher idosa e de aspecto ordinário, mas escrupulosamente limpa. Atraiu-me, porém, imediatamente a atenção, um grupo ao pé da lareira. Duas senhoritas, graciosas, fidalgas em todo o sentido da palavra, ocupavam uma a cadeira de balanço, a outra o mocho. Ambas trajavam luto pesado. Um cão grande descansava a cabeça no joelho da primeira e no regaço da segunda enroscava-se um gato preto. Quem seriam as moradoras dessa casinha despretensiosa? Não podiam ser filhas daquela mulher rústica. Nunca tinha visto rostos como os delas, e, contudo, seus lineamentos me pareciam familiares. Para serem bonitas, eram demasiadamente pálidas e graves. Uma estante entre elas suportava mais uma vela, e dois volumes grandes, aos quais, como adicionários, se reportavam frequentemente dos livros menores que tinham nas mãos. Tão esquecida estava eu de mim, e tão atenta à cena muda, que ouvia a cinza cair das grades e o tic-tac da pêndula, e imaginava perceber o tic-tic das laçadeiras da mulher. Por isto também entendi perfeitamente quando uma voz quebrou o silêncio. — Escuta, Diana, Franz e o velho Daniel estão juntos de noite, e Franz conta um sonho do qual acordou aterrorizado. — Escuta. E leu em voz moderada um trecho do qual não entendi nem meia palavra, pois era uma língua desconhecida, não era francês nem latim. Não posso dizer se era grego ou alemão. — Isto é forte, disse ela ao concluir. — Gosto disto. Mais tarde, quando conheci aquela língua e li o mesmo livro, lembrei-me de umas linhas que a outra menina repetiu. Da trat er vor einer, und zu sehen, wie die Sternen Nacht. Muito bem, exclamou com os olhos a luzir. Aí tens posto à vista na linguagem mais apropriada um arcanjo pálido e poderoso. Esta única linha vale 100 páginas de palavrório empolado. Ich wege die Gedanken in der Schale meines Zornes und die Werke mit dem Gewichte meines Grimms. Ah, como gosto disto! Ambas de novo se calaram. Há um país onde se fale dessa maneira? Perguntou a velha, levantando os olhos de seu trabalho de meia. Sim, Joana, um país muito maior que a Inglaterra, onde não falam de outra maneira. Eu cá por mim não compreendo como eles se entendem uns aos outros. E se uma de vós fosse lá, seria capaz de os entender? Alguma coisa veríamos de entender, não há dúvida. Mas não tudo, pois não somos umas sabichonas, como a Jana supõe. Longe de sabermos falar alemão, nem o lemos sem o dicionário. E que lhes aproveita sabê-lo? Pretendemos ensiná-lo um dia, ao menos os elementos, como dizem, e assim ganharemos mais dinheiro. Pode ser. Mas larguem isto agora. Trabalharam bastante esta noite. Sou da mesma opinião. Eu, pelo menos, estou cansada. Maria, não estás também? Estou exausta. É trabalho duro e está fácil como a língua, sem outro mestre além do vocabulário. É, especialmente com uma língua como este embrulhado mais interessante Deutsch. Estou ansiosa pela volta de João. Não se pode demorar muito, são 10 horas. Chove a cântaros. Joana, tenha bondade de olhar pelo fogo na sala. A criada levantou-se, abriu uma porta pela qual viu um corredor escuro e ouvia atiçar o fogo no quarto de dentro. Em breve voltou. Ai, filhas, oprime-me tanto entrar naquele quarto, tão deserto, com a cadeira vazia e posta ao canto. Passou o avental sobre os olhos e as meninas, que já estavam sérias, tornaram-se tristes. — Todavia, continuou Joana, ele está em lugar melhor e não devíamos desejar sua volta, pois ninguém pode desejar morte mais tranquila do que a dele. — A senhora diz que nem se lembrou de nós? Inquiriu uma das senhoritas. — Não teve tempo para tanto, meninas. Foi sem um abrir e fechar de olhos, vosso santo pai. Estivera um pouco indisposto, como alguns dias antes, mas não era nada. De sorte que, quando o senhor João lhe perguntou se as devia chamar, o pai se riu dele. No dia seguinte, tornou-lhe a pressão na cabeça e deitou-se, para nunca mais se levantar. O senhor João, ao entrar na câmara, já o encontrou quase rijo. Ah, filhas, era o último do antigo tronco, pois as senhoritas e o senhor João são de uma casta bem diferente da dele. A mãe, sim, era do feitio das meninas, e quase com a mesma instrução. Era o original da senhorita Maria, enquanto que Diana se parece mais com o pai. A mim, as duas pareciam tão semelhantes uma à outra que não atinei com a diferença. Ambas tinham a tez clara e lineamentos distintos e inteligentes. Ambas eram esbeltas, mas o cabelo de Maria era partido e liso, e o mais escuro, de Diana, lhe caía em anéis densos sobre as fontes e o pescoço. A pêndula deu 10 horas. Suponho que desejam ceiar, observou Joana, e pôs-se a arranjar a refeição. As senhoritas levantaram-se, como para sair da cozinha. Este movimento revocou-me a realidade, feita mais desconsoladora e desesperada pelo contraste. E quão impossível se me afigurava interessar por mim as moradoras desta casa idílica. Fazê-las dar crédito à minha história de indigência e agonias, movê-las a conceder-me descanso no meu vaguear. Esta última ideia de tão irrealizável parecia-me uma quimera. Nem por isso deixei de apalpar a porta e de bater com hesitação. A mulher abriu. — Que deseja? Perguntou em tom de surpresa e examinou-me à luz da vela. — Posso falar com as senhoritas? — Será melhor dizer-me a mim o que quer comunicar a elas. De onde vem? — Sou uma estranha. — E quem quer por aqui a estas horas? — Peço abrigo por esta noite, em qualquer dependência, e um bocado de pão para comer. Exatamente o sentimento que tanto temer encontrar assomou ao rosto da criada. A desconfiança. — Dou-lhe um naco de pão? — Disse, depois de uma pausa. — Mas dar pouso a uma vagabunda, isso não. — Por favor, deixe-me falar com as senhoritas. — Não, eu não. Que poderiam elas fazer por você? Não devia vagabundear assim. Isso não parece bem. — Mas aonde hei de ir se me afugenta daqui? Que poderei fazer? — Oh, aposto que sabe aonde ir e que fazer. Cuide em não fazer nada de mal. Aqui tem um vintém e vá-se embora. — Um vintém não me pode saciar a fome e para ir adiante não tenho força. Não feche a porta, pelo amor de Deus. Não a feche. — Devo fechá-la? A chuva está entrando. — Avise as senhoritas. Deixe-me vê-las. — De modo algum. Você não é o que devia ser. Aliás, não faria tanto barulho. Arrede. Mas morro se me manda embora. Você não morre. Receio que esteja a maquinar qualquer maldade. Se tem companheiros, ladrões, etc., na vizinhança, diga-lhes que temos em casa um homem e cachorro e espingarda. Com isto, a criada, fiel mas inflexível, bateu a porta e trancou-a por dentro. Foi o auge do martírio. Uma punhalada de sofrimento indizível, uma vibração de desespero, fez-me bater o coração quase até estalar. Estava esgotada, não podia dar mais um passo. Deixei-me cair na soleira molhada, gemi, torci as mãos, chorei de agonia. Como era horrível aquela última hora, como era horrível aquele isolamento. Perdera não somente o ancoradouro da minha casa, mas até o leme da própria coragem, ao menos por um momento. Pois daí a nada, rezei. Só me resta morrer. Creio em Deus. Vou esperar a sua santa vontade com resignação. Estas palavras não só as pensei, mas também as formulei, e forcejei e encerrei toda a minha miséria dentro do meu coração. Todos temos que morrer, disse de pronto uma voz ao pé de mim. Mas nem todos são condenados a encontrar a hora fatal tão prematura e cruciante como seria a sua se aqui sucumbisse de inanição. — Quem é que fala? Perguntei, sobressaltada pelo sonho inesperado, de por já não poder tirar alento de qualquer ocorrência. O recém-chegado, em vez de me responder, anunciou seus de dentro, com uma pancada vigorosa na porta. — É o senhor João? — gritou Joana. — Sim, sou eu. Abra já. — Ora, o senhor deve estar bem molhado e com frio nesta noite inclemente. Entre, entre. Suas irmãs estão apreensivas e acho que há vadios nos arredores. Esteve aqui uma mendiga. — Ora, ainda não se foi? Deitou-se ali. Levante-se sem vergonha. Arrede. Digo-lhe pela última vez. — Psiu, Joana. Tenho que falar uma palavra com esta mulher. A senhora cumpriu seu dever não a recebendo. Deixe-me agora cumprir com o meu, admitindo-a. Estava perto e ouvia ambas. Devo examinar este caso extraordinário. Moça, levante-se e entre. Custei a obedecer. Entrei na cozinha cambaleando. Parei na lareira, tiritando, doente, côncia da minha aparência extremamente repugnante, desfigurada. As senhoritas, o cavalheiro e a criada, a me fitarem. — João, quem é? — ouvi perguntar uma delas. — Não sei. Achei-a na soleira da porta. — Está pálida, disse Joana. — Como cera, como a morte. Vai cair. Deixem-na sentar-se. Na verdade, tive uma vertigem. Vacilei. Uma cadeira recebeu-me. Ainda estava côncia de mim, mas não pude falar. Talvez um pouco d'água a restabeleça. Joana, traga água. Está exausta. Como está macilenta e lívida. Será doença ou fome? Deve ser fome. Joana, dê-me aquele leite e um pouco de pão. Diana conhecia-a pelos caracóis. Partiu uma fatia, ensopou os bocados no leite e chegou-os aos meus lábios. Notei a compaixão em seu rosto e senti-lhe simpatia na respiração apressada. Como bálsamo me calaram no ouvido as palavras. — Veja se pode comer. — Sim, experimente. Insistiu gentilmente Maria, cuja mão tirou meu chapéu e me susteve a cabeça. Provei o que me ofereciam, primeiro a custo, mas logo com avidez. — Não coma demais no começo. Moderem-na. Avisou o irmão. — Por enquanto, chega. E tirou a tigela e a bandeja. — Mais um pouco, João. Olhe que sofreguidão. — Agora não, mana. Experimenta se pode falar. Pergunta-lhe o nome. Senti que podia falar e respondi. Meu nome é Joana Elliot. Em minha ânsia de evitar ser descoberta, resolvera usar este nome. Onde mora? E onde estão seus conhecidos? Calei-me. Podemos avisar alguém que conheça? Abanei a cabeça. Que conta pode dar de si? Sendo que tinha atravessado a soleira da casa e estava em presença dos donos, já não me sentia uma rejeitada e vagabunda. Animei-me a não me mostrar mais mendiga e reassumir meu caráter e meus modos naturais. E quando o senhor João começou desta maneira a me pedir contas, respondi depois de breve pausa. Senhor, esta noite não lhe posso dar detalhes. Que espera, então, que o faça pela senhorita? Nada. Quer dizer que já lhe prestamos o socorro que necessita e que a podemos deixar sair para a charneca nesta noite tempestuosa? Fiteia. Seu rosto revelava força e bondade. Cobrei coragem e, respondendo a seu olhar compassivo com sorriso, disse. Confio na senhorita. Fosse eu um cão desgarrado, não me afugentaria da sua lareira em tal noite. De fato, não tenho apreensões. Façam comigo e por mim o que acharem melhor. Só queiram excusar-me de conversar. Meu fôlego está curto. Sinto pontadas quando falo. Todos três calaram-se. Joana, disse por fim o senhor João, deixe-a ficar ali e não a incomode com perguntas. Daí a 10 minutos, dê-lhe o resto daquele leite e pão. Maria e Diana, vamos à sala ponderarmos o caso. Saíram. Momentos depois, uma das senhoritas voltou, mas não a conheci no agradável torpor que, perto do fogo benfazejo, se apoderara de mim. Ela deu algumas direções à criada, cuja ajuda procurei subir a escada. Tiraram-me o vestido e a roupa ensopada e deitaram-me em uma cama quente e confortável. Dei graças a Deus, experimentando, em meio do esgotamento extremo, o calor da sentida gratidão, e adormeci. Fim da sessão 28.